Não? Deixa eu voltar no, tempo e ouvir o que vocês falaram quando eu tava fora. Ah, Querendo ou não, Evandro, eu acordo às 5h30 da manhã. Ah, então tá de boa. Queira ou não. Beautiful Joe é ninja? Não. Ah, não sei, cara. Volta lá no chat e procura. Cala a boca, Vini, vai se Ô, Vini, fuder. para, vai, mano. Ah, Se tu ficar cara, fazendo isso, nem vem, velho. eu até entenderia vocês reclamarem, cara. Vocês não sabem do que eu tô falando, então voltem no chat e entendam. Ah, fica chato, né? É chato quando as pessoas são babacas, né, seus trouxa. Tu é babaca Nossa, Vini, você 100% tá do tempo reclamando e a gente disso? Eu não acredito, cara. Ah, mano, não tô reclamando, não. Lê lá no chat que tu vai ver, daí. Ai, cara, isso Eu foi estou me engraçado, dando velho. ao trabalho de realmente olhar no chat para ver se você está explicando alguma coisa e por que você Lê lá está. no chat que Ainda, eu ainda bem que eu Ah, tô tá. gravando. Vai Eu tive que entender. gravar isso, porque isso foi uma coisa muito nerd, sabe, Se Vini vai se fuder, isto foi uma cuica. Estamos começando mais um. Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Eu. Zwaist. Eu. Godaka. E Sirvini. Voltando no chat pra entender a piada, hein? Hoje todo mundo em modo stealth. Porque vamos Exatamente. Falar de Ninja. Da Ninja. Da Ninja. Filmes, quadrinhos. Série, qualquer porra, desenho, qualquer coisa que a gente for lembrando aqui, tudo relacionado a ninja. Agora bonequinho. Agora vocês vão ficar ouvindo uma hora de silêncio, porque. Porque é um podcast muito silencioso, né, cara? Stealth podcast. Tá o Paul Naruto. Como eu diria, um brother meu que quando foi jogar. Era, qual que era aquele? Era. Que a gente falou já. Era aquele joguinho de ninja lá, com o Vikimaru, a Vinazinha. Tenchu. Ele falava que o ninja tem que ser stealth. Stealth. Stealth. Stealth. Stealth? Tem que ser uma cerveja. Stealth. Stealth. Vamos começar logo essa porra aí. Por favor. Deixa o oco no cerrado. Vamos começar por onde? O Godok quer falar um pouco sobre os ninjas? É, ele fez uma pesquisa aparentemente abalizada sobre o ninja. Alguém pesquisou, hein, cara? Olha só que. Wikipedia? Eu tô tentando matar uma porra de um grilo que tá aqui na minha cama. Achei que você tava tentando matar no Fallout. Não, jovem gafanhoto. Na cama. Não, o grilo é legal, cara. Deixa eu ver. Cara, ninja, antes ninja é uma nomenclatura errada, tá? Ninja é algo criado pra Hollywood. O termo certo em japonês é shinobi. Que era, falar, um... que era ninja! Que é ninja! Que é ninja! Que é o Shinobi? O Shinobi é o ninja, que é o ninja, o ninja é o Shinobi, o Shinobi é o ninja. Exato. O Shinobi, é isso aí. E os arquivos mais antigos que falou sobre ninjas datam do século XIV. E eles eram o 007 da parada, cara. Não, Na verdade, eu tomava um martini e eu comia mulher pra caralho. Mulher pra caralho e usava roupa maneira. Os ninjas eram 007, e os ninjas, na verdade, cara, eles se vestiam que nem, tipo, camponeses normais, tá ligado? É pra ficar stealth na multidão, né? Na verdade, o que acontecia era o seguinte, que tinha... Existiam, pelo que dá pra entender, o Shinobi, na verdade, é um nome que eles dão para um tipo de guerreiro, assim como o samurai. Então o samurai é o cara que segue o Bushido. O ninja, o Shinobi, é o cara que ele luta de uma forma mais furtiva. Ele é o cara que sabe nada e usa sombras a favor dele. E não existiam só os Shinobis de fato, né? Também existia uma facção da polícia japonesa, não sei se era a polícia ou exército japonês, tinha um outro nome que eu não lembro agora, eles eram como se fossem ninjas, mas eles atuavam sempre em prol do governo e como forma de patrulha e defesa. Então eles eram como se fossem os anti-ninjas do governo, né? Eles atuavam do mesmo nome. Eu não lembro o nome dessa porra agora, mas eu lembro que eles eram tipo uns PT dos ninjas, né? Não, cara. Mas já meteu política no meio. Não, cara. Eles eram tipo assim, eles eram tipo o anti-Venom, tá ligado? Tem vários Venom e aí eles são anti-Venom. Mas na verdade... Oh, caralho, parabéns pela era... comparação. É, porra, comparação reclamou da minha comparação. É. Eles eram o CD, eles eram os contra-terroristas. Eles eram tipo... Exatamente, eles eram tipo contra-terroristas. Assim, as habilidades eram bastante similares, mas os ideais eram bem diferentes. Eles eram leais ao Imperador e o caralho A4. E os ninjas, às vezes, tipo, tinha um clã de ninjas mercenários. Às vezes não, eles eram contratados, cara. Não, eles eram contratados, mas tinha família. Era mercenário. Que tratavam o ninjutsu como se fosse bushido, assim, era um caminho que eles seguiam. E eles não se vendiam. Tinha mercenários, mas também tinha outros que não eram. E tinha um ou outro clã, assim, que acabava ficando meio que atrelado a alguém, tipo o. Não tô enganando, o clã Fuma, que ficou atrelado ao Tokugawa, que salvou o rabo dele de ser massacrado. O clã Fuma? É aquele clã da comunidade ninjitsu. Ele tem uma música da erva, não tem? Tem. Cara, que merda. Falando isso, o cara da comunidade ninjitsu, cara. Gostei de ser deputado ou vereador, cara. Que merda. Mano, Change é errado. Cara, que errado, velho. Toda a comunidade ninja vai votar nele silenciosamente. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar silenciosamente. Ele vai ganhar. Quando você vai entrar na urna eletrônica, quando votar em alguém, um cara simplesmente vota em outra pessoa e você nem percebe. Isso, cara, lá que merda, velho. Tá de sonal. De nada. Ah, não, não é o clã Fuma. São os rivais dele que eram aliados do Tokugawa. O clã é o Plancheira. Plancheira. O clã injeta. É, mas só voltando a uma parte um pouco mais séria, tinha muita rivalidade entre os clãs de ninja, mais do que o que acontecia com os samurais. Porque os samurais, eles ainda se, tipo, eles se respeitavam, eles seguiam um código, mas o código do ninja era não ter código. Então, tipo, eles se sacaneavam o tempo inteiro. Tipo, era nego matando nego ali, era clã tentando dizimar outro clã. Até porque quanto menos clã, mais trabalho sobra, exatamente, né, cara? Na verdade, o certo seria quanto menos clã, mais clã, porque se só tiver o teu clã, então o clã não. Na real, o único código que podia nos ninjas era o código Konami, porque ele vem de era o único código que eles obedeciam. Exatamente. Mas tinha essa galera que vinha se enfrentando, tanto que até ficou... Tinha uma disputa entre dois clãs ninjas que até ficou famosa e até fizeram piada com o Viga e o Fuma. É, era o Viga e o Fuma que era a piada do que parece até um Pokémon lá, que é o líder do ginásio, do Pokémon venenoso lá. Que é um... Koga. Ele é Fuma, né? É, Mais uma coisa sobre ninjas? Desculpa, eu mutei. É que os ninjas mataram todos nós, que só sabem. Não, foi uma outra coisa, né, cara? A gente conhece pouco de ninja. Porque justamente o negócio deles é ser secreto, né, cara? Então, exatamente. Você conhece um pouco de ninja. Caralho, velho. Eu sou um ninja, né, velho? Se eu fosse muito conhecido, eu ia ficar fracassado no trampo ninja. Mas existem dois documentos grandes que explicam. Que tem toda a filosofia ninja e um deles não é mais publicado. Existem poucos livros na China sobre eles. Tanto que a origem matando todo mundo, eles estão matando todo mundo que ainda tem. Mas tanto que a origem original, porra, A origem do ninja, ele vem da China, na verdade, ele não é japonês. Ah, é? Ele era... Eu não sabia, eu achei que ele era japonês. Eles eram monges que se disfarçavam pra poder realizar missões. Por isso que eles eram, tipo, ágeis, esguios, e eles agiam pela sombra. Porque era pra ninguém ver eles e ninguém saber que eles eram monges. E ele fazia os bagulho que a filosofia dos monges não permitia, então... Exatamente. Não. Eles... Alguns combatiam com arma. É, alguns combatiam com arma. Então, eles acabaram criando uma série de armas que elas são justamente menores e mais fáceis. Portáteis, né? Mais portáteis, justamente para ser uma coisa mais furtiva, né? Tanto que a Nekode lá, que é aquela garrinha que o Jiraiya usa para subir na parede. Não é, aquela, não, é da, não é desse aí que é aquela a garrinha daquele filme terrível, aquele arame fu que o cara taca, arranca a roupa e o louco morre, assim, tá ligado? Aquele que o Kung Paul zoa, faz tudo por cima. Das adagas voadoras. Como é o nome? Enter the Dragon lá. Não, Enter the Dragon é do Bruce Lee. Fist of não sei o que e fuda lá. É Fist of... É, algum bagulho assim, sei lá, cara, é terrível. O punho da garça do tigre, não é? Não lembro. Furryson é o punho peludinho. Não, Vini, o Anubis que pirou nessa referência aí, cara. Eu acho que a maior briga de clãs de ninja, na verdade, é o clã Lin Kuei e o Shirai Ryu, né, cara? Na real, não o clã Naurto contra o clã do Sasuke lá. Naurto. Não, então, tem muito desse lance de guerras de clãs, mas só pra terminar pra falar dos ninjas de verdade, então, e já começar pra putaria, o último ninja de verdade, e realmente, isso não é zoeira, ele realmente é o sucessor de Kogakuri. Ah, sim. É o cara que aparece na série do Jiraiya, que é o mestre do Jiraiya, ele é um ninja de verdade, fazem ele. Masaaki Hatsumi. Exatamente, ele é o último sucessor de Kogakuri, ele é o último ninja de verdade. O ninja de carteirinha de verdade que existe. Ele participa da Associação Ninja. Associação assim, Ninja. Ninja. Associação Esse, secreta dos ninjas. A carteirinha. A carteirinha sindicato, faz parte do sindicato. Ele paga 50% no cinema também, né? Não paga nada, cara. Não paga nada, cara. Ah, é porque ele é furtivo. Caralho, é verdade. Minha vida é uma mentira, mano. Por isso que ele tá lá, daí ele paga meia. Ele não paga, cara. Se alguém vê ele, né, cara? É. Então, ele é o último ninja true hardcore que existe. É, de verdade. E ele é médico e tudo mais, e pelo que eu entendi, o cara, ele é meio que, depois de um tempo, depois de atuar como médico e ter estudado no Jutsu e tal, o cara meio que se isolou da humanidade, assim, foi tipo, vivendo um tempo só como ninja, tá ligado? Cara, imagina que vibe foda o cara falando, não, vou viver como um ninja agora. E tipo, ele ser um ninja de verdade pra viver como um ninja. É, ele subiu. Não ser tipo um gordinho alegre, cara, que... compra uma espada e começa a ficar. Não, provavelmente ele vai ser um gordinho alegre, assim, isso. O quê? Velho? Imaginei o Shurumino. Qualquer pessoa que quer tentar ser um ninja vai ser um gordinho alegre. Não, eu tô falando desse velho, cara, o Asume. Já tá pesado, é um ninja, né, cara? Ele é um ninja feio, porque as pessoas veem ele, cara. Não tá certo esse negócio, cara, aí. Não, cara, que é isso? Ele já não tem mais. Ele aparece porque não tem mais inimigos, cara. É, não, faz sentido. Ele já matou todo. No stealth. No stealth. Vamos começar a falar então dos ninjas de mentira, então. Aqueles que a gente cresceu vendo. O ninjas da rocha. Virei um ninja. É, como é que então, é? Posso, ninja entre parênteses no Skype, né? Posso comentar um bagulho meio... que a galera conhece também, mas é um anime muito bom. Já começar falando, então. Tem um anime muito bom sobre ninjas, que o nome é Basilisk. Essa porra não termina bem, cara. Não, tem o Basilisk que não termina bem, de fato. Que é um anime a fuder pra caralho. Até eu recomendo aos amigos assistirem. Ele é tenso pra cacete, ele é triste, mas as cenas de luta são muito boas, ele é muito bem feito, e a história é bem bacana. Assim, passa num Japão feudal, tem o lance meio Romeu e Julieta, que é os clãs de ninja se enfrentando, só pode haver um clã de ninja. E aí nesse anime eles resgatam a ideia de que o poder do ninja está escondido nos olhos, né? Que é a única parte do ninja que fica pra fora. Então tem um lance de ficar usar um poderzinho de olho, tipo Naruto, assim, pra ver como não, isso não vem do Naruto, que já é uma coisa cultural. que fica mexendo as mãos assim, sai o poder. Não, não. O ninja, ele tem os olhos de demônio, né? Eles são seres do mal, assim. Os olhos dele comem o verdadeiro poder do ninja. Tem um pouco disso de Basilisco também. Mas é bem, bem bacana, cara. Segui. Oi, eu tenho muita coisa na pauta, velho. Cita um deles, então. Tá, vou falar de três, porque é os do Street Fighter, cara. O Guy, o maluco do Final Fight. A Ibuki, que eu não lembro de onde que era exatamente. É, Street Fighter 3. Não, não, ele era um personagem que já tinha antes do Street Fighter 3. Mas eu não vou pesquisar, que se foda. E o Vega, que eu descobri agora que é um ninja também, porque eu não sabia, não. Eu também não sabia, né? Eu achei que ele era só um viado. Toureiro viado, pra mim era assim também. Toureiro viado, exatamente. Mas, cara, não sei se eu tenho muita coisa pra falar. Acho que as pessoas conhecem esses personagens, eles são ninjas, realmente. É o Gaia, Final Fight, né, cara? Aquele inimigo deles que também entrou pro Street Fighter, ele também não é ninja? Que inimigo lento? Não, o Sodom não, é o samurai, cara. Não, Sodom. É samurai. É samurai. Ah, tá. Katana, né? Quem que era o Edson que chamava de Katana? Mas o nome japonês dele é Katana. É Katana. Eu sei, mas que eu nunca vi. É um americano. Ah, não, o americano dele é Katana. O americano? Na verdade, ele não é um japonês, ele é um cara que usa uma roupa de samurai. Ele não tem nada a ver com a cultura. Tipo, ele gosta de cultura japonesa. Ele é um otaku, então, né? Ele é um otaku, esse é tipo. O Street Fighter pondo fanservice desde sempre, cara. Tá, joga com a Ibuki. A Ibuki é boa, cara. Só esquisito de jogar, mas tem que tomar pra jogar com ela. Sim, ela é boa mesmo. O Street Fighter 4 ela é muito boa. Eu acho que ela é do Street Fighter 3 mesmo que ela começou, sei lá. Peraí. É, eu acho que começou no Street Fighter 3 mesmo. Eu achava que ele tinha um outro jogo antes. Ou eu vi algum jogo com ela, tipo, genérico, sei lá. É, porque fora os cabelos estranhos. Ah, era... lembrei de onde que eu vi os Waste. Pocket Fighter. Ah, tá. Pocket Fighter era um ótimo jogo também, por sinal. Cara, tu falar do Sodom, do Katana. Eu acho que é isso mesmo, cara. Acho que o nome dele é. Mudaram de Sodom pra Katana. Justamente porque os caras não queriam ligar, tipo, a sodomia, tá ligado? Mas não mudou não, cara. É Sodom até hoje. Acho que no Street Fighter Alpha continua sendo Sodom, mas quando no Final Fantasy, no Final Fight, eles mudaram pra Katana na versão do Super Nintendo. Pode. Ah, mano, é que a Capcom com essas bagulho coxinha de mudar o nome do Bison, do. É, mas aí dá pra entender um pouco, né, cara? Mas o lance do Bison foi acreditar processo Mike Tyson, né? Uhum, foi. É isso mesmo, mas ainda assim, cara, foi bom ter mudado, porque, cara, eu não ia conseguir chamar o Bison de Vega nem fudendo, velho. Ah, tá, na verdade tu ia. Tu não ia ter alternativa, porque tu já ia ter conhecido ele com aquele nome, né, cara? Mas, mano, é que é um nome muito estranho. O Vega combina com o Vega, não com o Bison. Porque o Bison se chama Mike Bison, e a gente sempre chamou Mike de Mr. Bison, né, cara? Mr. Bison. Mestre Bison. Eu queria dizer pra vocês que eu tô usando a foto do ninja mais foda de todos os animes. Cara, uma pergunta. O Yoshimitsu, ele é um ninja, cara? É sim. Cara, pelo que eu entendi, o Yoshimitsu, ele é um ninja robô. Um bagulho assim? É, ele é... Como é que chama quando você tem as partes de... Cyborg. É, exatamente, cyborg. É, ele é um cyborg. Mas eu gostava mais do ninja do Hanzo, cara, do Samurai Shodown. Sim, ele tá na pauta aqui, tá na pauta também. E tem o Galford também, que é do ninja americano com cachorrinho, né? Aquelas, né, cara? Ele é ninja americano, né, cara? Ele é baseado no American Ninja, né? E nos lembra do American Ninja, que tem um negão foda, cara, de todo mundo. Mas, o Hattori Hanzo, cara, primeiro que ele é uma figura real, né? Qual que é a moral do Hattori Hanzo? Ele era um ninja, ele era um ferreiro, que porra era esse filho da puta, tá ligado? Ele era um ninja. Ele trabalhou pro Tokugawa. Mas não, pera, vocês estão falando do quê? Do Hattori Hanzo. Não. Hattori Hanzo da vida real. Ah, tá, beleza, é isso que eu queria saber. Inspirou o do Samurai Shodown. Não, tô ligado, beleza, então. Porque, né, vamos só pra deixar claro que esse Hattori Hanzo ele aparece no Basilisco. Bem legal. É, eu acho que ele virou tipo template de ninja, tá ligado? E tem também o do, se eu não me engano, ele aparece no Ninja Scroll também, então o anime tem. Tem, tem. E só que mais ainda, cara, ele foi interpretado no cinema pelo Sony Shiba. Ah, então tá feito, cara. Tá feito, então. Sony Shiba depois que usaram o rosto dele no primeiro Revenge of Shinobi, né, cara? Exatamente. E quando ele ficou sabendo, ele não ficou nada feliz. Imagina. Tanto que a equipe inteira morreu, né? Ele matou. Ninguém sabe como, só desapareceu. Imagina, a equipe inteira de produção do bagulho fugiu. Ninguém sabe como, daí o cara tá lá de banco. Não, não, tá tranquilo. Vai nesse processo? Não, gostei da homenagem. Gostei. Não, seu Shiba, tá de boa aí. Então sim. Não, doutor, não, doutor. Tô trabalhador, doutor. Camisa, mal. A gente trabalhador, doutor. Porra, falou em camisa, mal. Eu lembrei agora do Ninja Púrpura, cara. Sim. Porra, é que eu tô usando de foto, caralho. Eu já falei antes ali. É porque a tua foto não mudou até agora. Aqui não mudou ainda. Não, cara. Eu vi. Ah, tá. Mas o Ninja Púrpura com o bastão na bunda, cara. Cara, o Ninja Púrpura é muito massa, velho. Cara, o filho da puta faz várias cópias dele mesmo. E do meio do nada aparece uma com 38, cara. Sim, cada um tem uma arma. Um tá com uma estrelinha, o outro tá com um bastão ali. Tem um maluco armado, né, cara? Ah, as crianças de hoje em dia não sabem que é desenho bom, cara. Ele só se fode, né, cara? É muito bom, velho. E ele usa altas técnicas ninja de disfarce, de não sei mais o que. Cara, ele é o ninja brasileiro, né, cara? Ele só se fode. E ele é ruê total, velho. Ele é muito lado, cara. Foda que, tipo, ele tem alta fama e tal, não sei o quê. Tipo, pô, o cara é mó jerruela, tá ligado? Sim, ele é um idiota, né, cara? Ele só apanha pro... Não, agora eu vou te mostrar a minha técnica, não sei o quê. Aí o velhinho detona com ele. Eu faço aqui, eu sei andar sobre as águas, aí bota os bagulhinhos no pé lá e se foge também. Mano, o Yanti é... sabe que isso tem um fundamento, né? Morreu. Eu assisti um... O Yanti ele é um jogador profissional de beisebol? Sim, ele começou a jogar beisebol profissionalmente porque ele era mais rápido e mais forte do que normal. Então ele conseguiu fazer os pontinhos. Nossa, não sabia? Suato, eu não sabia disso. É, pois é. Cara, quem é que mandou a definição? Acho que foi o... Coruja, né? Coruja mandou no... O Yanti é o melhor exemplo que tem do Dragon Ball, cara. Ele botou... Vou ler pra vocês quando ele mandou aqui, ó. Sempre tratou bem a ex, não é um cara de luta, tem trabalho fixo como atleta e sempre pensou nos amigos. E é o maior buceteiro de todas as sagas. Não, cara, sem contar que ele tinha um emprego, né, cara? É o único que trabalhava aquela porra. E ele passa rolo em todo mundo, né? Tipo, porra, e é o único personagem que tem um bonequinho que dá vontade de comprar. O Yanti é morto, cara. É o boneco que vale, né, cara? De todos os Dragon Ball. Não, mas só voltando a falar, então, tem um. Eu tava assistindo um documentário que falava sobre ninjas, e eles explicam um pouco dessa aura de magia que existia sobre eles. Por exemplo, no lance deles andarem em água, tinha um treinamento ninja que eles faziam, que era tipo assim, tipo, como se fosse uma piscina bem comprida, que era tipo, sei lá, uma lagoa, e eles pegavam e botavam um compensadão, assim, boiando no bagulho. Pra formar uma espécie de ponte. Só que a única coisa que tinha sendo compensado era uma corda segurando um condensado no outro. Uhum. Mesmo que eles faziam. Pegavam e mandavam um cara passar correndo por cima. Por quê? Porque a gravidade, quanto mais rápido o cara passasse, menos ele ia afundar com o diabo do compensado lá na água. Então eles tinham a impressão de que o cara conseguia andar sobre a água. Sabe? É tipo aquele... Qual o nome daquele maluco que tirou o hambúrguer da parede lá? O mágico? Chris Angel, exatamente. Chris Angel usa plataforma de acrílico, cara. É, ele usa plataforma de acrílico. Eles usavam um compensadão voê, né? Cara, eu já vi os caras fazerem hoje em dia esse troço compensado, velho. Funciona. Não, funciona, mas é só tu ir muito rápido e tu não parar, ligado? E aí vai. Também tinha vários outros lances que eles conseguirem se... Opa, tem o pé no armário. Eles conseguirem fazer passar por outras pessoas e tudo mais. Cara, eles não se transformavam em outras pessoas, eles se maquiavam, cara. Que devia ser fácil, né? Devia ser fácil naquela época. Também porque não existia, tipo, comparação, assim, pô. Porra, tem um cara muito parecido com o Segui ali. Tá agindo igual a ele. Eu segui, porra. Tá bom. Mas os caras já eram tudo igual por natureza. É, cara. Cara, eu lembrei, eu vi agora, cara. Tinha aquele cachorro ninja do Dragon Ball também, cara. Ah, é. Nossa, verdade. Capanga do Pilaf. É, os dois deveriam ser ninja, né, cara? A mulher lá, a Mei e o... É, a mulher também devia ser ninja, é verdade. É, tanto que eles usaram ela no filme Dragon Ball Evolution. Ah, é verdade. Era a capanga do Piccolo. Já foi pra contar com o fiado no rabo. É muito bom. Caralho, velho. Que isso, né, mano? O cara vai lá e pensa. Isso era desenho infantil, né? É. O disfarce. É, quando ele leva o disfarce e puxa a bandeira dos Estados Unidos. Cara, é muito bom, né? Pô, Evandro, não me copia, caralho. Filha da puta, cara. Eu já tinha trocado muito antes, cara. O tempo que não mudou. Não, cara. Não, mas que ver. Pode ir. Pau no cu. Pau no cu, eu sei que tá. É, o teu tá. Por isso que eu tenho propriedade pra xingar os outros. Eu só não coloquei o tal Pai Pai no meu perfil porque ele é lixo. O pau tá aí, tá aí, né? Solta aí, tá aí. Ah, continuando aí, Godaka. Como o Segui já falou do Mortal Kombat, vou falar da franquia de luta que presta. Quer falar do Mortal Kombat? Não, espera, não. Ó, como o Segui já falou do Mortal Kombat, vamos falar da franquia de luta que presta, que automaticamente é o Street Fighter, né? O Edson, desculpa. Eu tô viajando, cara. Não, mas, cara, se eu for falar tudo quanto é ninja que tem no Mortal Kombat, a gente vai ficar aqui até amanhã. Todo mundo é ninja naquela porra, né, velho? Então eu vou me ater só a três, cara, que são os três dos dois primeiros jogos que contam. O Sub-Zero, o Scorpion e o Reptile, cara. Ah, porra. O Air Mac, o Smoke. Ah, cara, aí o Air Mac era erro da máquina. Rain. Não, o Rain já é mais pra frente, o Rain é depois do 3. Não, é no 3. Smoke, é no 3 o Rain? Claro que é, meu, cara. O Rain é no 3. É tudo tão igual que eu não lembro, tá ligado? Cara, só muda a cor dessa noob, porra. Tem o Smoke, tem o Noob Saber. Ah, o Noob Saber. É, o Noob Saber. Nossa, cara, o Noob Saber era de dar raiva. Você não tá sabendo que era erro de programação. O Ermac era. Error Mac lá, né? Error Macro. Error Macro? Eu acho que era erro de macro, chamava Error Mac, se pá. Isso, era uma vez assim. Noob Saibot, vocês sabem de onde que vem o nome. Ah, vai tomar no cu, Evandro. Todo mundo sabe, é o Ed Boon e o Tobias. É, Tobias Boon lá. Vai tomar no cu que tá usando a porra da foto do Surfing Ninjas, que é o pior filme de ninjas. A gente vai falar dele depois, A gente vai falar dele depois. Vai tomar no cu. Aproveita e vai tomar no cu junto com o Rob Schneider e com o Ernie Reyes Jr. Tá? Vai falar depois desse filme, tá na pauta. Continua aí, ó. É a prova de que ninja é foda, que são os que mais você guarda no Mortal Kombat, cara. Não. Todo mundo escolhia o Sub-Zero. Hoje em dia todo mundo gosta do Scorpion, cara. Eu sempre escolhi o Scorpion, cara, porque ele tirava. Ele usava uma caveira e tacava fogo no diabo. Exatamente. Eu sou hipster, eu escolhi o Smoke, eu sempre gostei mais do Smoke. Puta, mas eu achava o Smoke. Mano, é que todo mundo era apelando no Mortal Kombat, mas não dava pra jogar contra o Noob Saibot, velho. Não dava, cara. Porque contra ele era. Não tinha como, era impossível. Deixa eu aproveitar, já que eu era muito rápido, estão aí falando. Tinha um ninja branco na fase da floresta, não tinha? Não, era aparecendo nas árvores? Não, era um. Eu acho que era o Ermac, ou era o Rain, eu não tenho certeza. Era o Reptile. Tinha que fazer altos Paranauê pra conseguir jogar, lutar contra ele e desabilitar ele lá. Não, isso era no Mortal Kombat 1. Isso era no 1? Não, no 2, no 2, cara, no 2. Eu acho que era no 2. No 2 o Reptile. O Reptile é selecionado. Não, no 3 ele é selecionado. No 2 tinha que fazer o Waze, ele é selecionável. Não, cara, o Edson, o 1 era uma bosta, Edson, não tinha nada de. Secreto. Sangue da areia. Não, falando dois. O 2 ele é selecionável, o Reptile. Mega Drive tinha sangue, cara. Você pode ir tu entender de merda. Mas era ruim o jogo, eu preferia jogar com areia. Ih, cacete, ó. Amor, os personagens do Mortal Kombat 2. Isso aí é porra. Não tem a Sonya, mas tem o Reptile ali, ó. Rapaz, tá parecendo fake isso aí, porque eu. Não é, esse era o menu que eu jogava, cara. Pode, cara, tá muito bem feito esse menu aí, cara. Pois é, cara. Tomar no cu. Não parece Mortal Kombat? Ninguém acredita no Godot. Caralho. Muito bem feito. Então era no 1? A lenda do Reptile era no 1, então? É. Não, a lenda do Reptile é no 1, é no, tá certo. Que ele tá lá embaixo, na fase da ponte. É, não, mas só, ele também tava na floresta, eu acho. Eu lembro o lance da floresta. Não, a floresta era no 2, a floresta era no 2, que eu lembro. Porque é no 2 que ele ia pro Outworld, e é a floresta com cara lá do mal. Mas o ninja branco, porra! Não tem ninja branco. É o Raiden, é o Christopher Lambert. Não tem, é o Raiden que fica aparecendo atrás da árvore. Olha essa imagem, cara. Não é não, cara. O ninja branco tá ali, cara, é o Scorpion. Ninja branco é o Franco Nero. Agora eu lembrei disso aí, caralho, velho. Muito foda, Franco Neto Ninja Branco, mano. Porra, passava na Band, velho. Na sessão Kickbox. Aí, ó, a fase do Mortal Kombat 1 do Mano, era a Kitana? Era a Kitana que aparecia. Ou não, a Jade, que era verde. Não, aparecia a Jade. E a Jade não era selecionada. Você só lutava contra ela. O Nietzsche, essa porra, velho, tá ligado? Não, o Smoke, ele era branco e saia fumacinha. Eu não lembrava dele, cara. Saia fumacinha. É, eu lembrava dele só como máquina, eu acho. Tá bom, vai, continua aí. Mentira. Zwaste. Eu virei o Ninza. Ah, a gente já mencionou, cara. Vamos passar pro filme, cara. Vou falar um pouquinho de American Ninja. O Ninja de Nike. Michael Dudikoff, né? Michael Dudikoff no papel de sua vida. O Michael Dudikoff é o Michael Dudikoff no papel da vida dele. E o Michael Dudikoff genérico, que é o cara que entrou no lugar do Michael Dudikoff quando ele saiu. Cara, eu não lembro o nome. Quão bosta ter alguém que entrou no lugar do Michael Dudikoff. Que é mais genérico do que ele, cara. É que o nome é David alguma coisa, né? David Bradley Cooper. Esse cara aí, só que tipo, o Michael Dudikoff ficou no American Ninja, acho que no primeiro, e no segundo, aí ele saiu no terceiro. É, ele entrou no terceiro e voltou no quarto. O cara do voltou terceiro no quarto, ruim. Pra enfrentar o Super Ninja que eu mandei. Jesus! Você é foda pro cara ter tapa-olho, o cara é foda. Ele tem tapa-olho e um golinho de glitter, cara. Olha o ninja amarelo que tu tá falando. Ninja amarelo. Mano, eu sei que American Ninja era tão ruim que eu não sabia nem que tinha mais do que o primeiro, tá ligado? Cara, mas e American Ninja 5, cara, vocês acham que o 4 tá ruim? No 5, ele enfrenta o Toninho do Diabo, mandei. Cara, mas o mais foda é que, tipo... O personagem mais massa de todos os American Ninja era o negão, cara. Era um negão ninja. Tinha um Black Power. É, né? O Black Power e o bigodão. Meu Deus, esse cara parece do Oriental Magic Show, que só tá um bumbum. É, o Oriental Magic Show. Ah, é uma mistura dele com o Toninho do Diabo. Esse negão é o Steve James. Como é que o nome falou que é o. Como é que é? O Samu, eu acho. Osamu Magic Show. Osamu Bin Laden, cara. Osamu Tezu. Sei lá o que Osamu, Michel Osamu, não. É um bagulho assim. Michel Teló. O Steve James, ele não faz filme desde 94. Morreu. Qual foi o último filme dele? American Ninja 8. Foi do mais de casamento. Ele aparece no filme de ninja. Ah, ele morreu em 93. Ah, é por isso ele morreu em 93, tá? Desculpa, pessoal. Ah. O clã ninja descobriu ele, cara. Mas o Michael Dudikoff, eu tô impressionado que tem, ele tá filmando um filme pra Navy Seals versus Homes, o nome do filme. Cara, caralho. Não, não, e tem rumores que ele vai participar dos Mercenários 4. Nossa, imagina, velho. Seu ninja amarelo no meio do... Muito de carreira, velho. Sabe, ia ser muito massa se ele aparecesse no Mercenários 4 como um ninja. Ia ser demais. Nossa, cara. Se ele fosse morto em 5 segundos, isso seria legal. Não, cara, pô, ele tinha que ir até o final, cara. Pô, ali é o American Ninja. É o American Ninja. Mas um bagulho desse negócio de que eu pago muito pau. Eu tenho quase certeza que é um filme do Steven Seagal. Que o cara tá dando altas piruletas, o Steven Seagal tira um 38 e dá dois tiros no peito do maluco e sai andando, tá ligado, velho? Eu acho que é. Isso acontece no... Tirar de olho. Sim, eu sou um ponto bastante. Cara, eu acabei de abrir aqui o IMDB do Michael Dudikoff e ele participou do Enter the Ninja. Caralho. Eu deixei passar. Cara, Sr. Miyagi tá no American Ninja 5, velho. Nossa, tá louco. Pô, não tinha ninja naquele filme do kickboxing lá? Kickboxer não, lá? Não, cara, era só kickboxing, cara. Né? Porque eu acho que não tinha. Eu lembro de ter alguém que era meio ninja. Eles passavam na sessão kickboxing da Band, que acho era que... de luta e tal. É, porque. É, talvez é lembrança misturada. Porque eu podia jurar que tinha um ninja no meio dos kickboxers lá, tá ligado? Do Jean-Claude Van Damme ali, genérico. Olha só, conheça o garoto ninjitsu. Nossa, que um garoto de 12 anos que aprende autoconfiança nos caminhos do ninja. Nossa, o seu incrível mentor em American Ninja 5. Caralho! Retorna como tio Sam. Caralho, mano, olha só que bosta isso. Mano, olha o senhor Miyagi ali. Tá com a mano, cara tá de. Muito... Eu preciso pagar minhas contas. Ele tá com uma cara de. A gente precisa trabalhar, gente. Aquela conta de um agiota vai quebrar minhas pernas, sabe? Aquele pastel de frango, eu preciso comer. Qual que é a moral do Oriental Magic Show ali, com uma capa e um fada e o caralho é fato? Porra, velho. E na Eliana, e vender. Vender baralho de Ele tem que deter um louco de devastar o mundo com um terrível novo veneno. Pode, cara, eu lembro falando nesses filmes. Desses filmes ruins, cara. É foda como um filme de ninja que saiu de uma galhofa, né, cara? Tipo, tem esses filmes zoados, tipo, tem um filme com ninja colorido e tal, ninja amarelo, ninja vermelho, ninja branco, ninja rosa, ninja azul, ninja roxo. Mas sabe o que é, tipo, Vini? Eu achei que isso foi Canon, tá ligado? Essa não, produtora Canon. Podia ser um lance meio anos 90 e tal, cara, mas porra, o Scott Edson estava num filme muito galhofa de ninja, sei lá, 2 anos atrás, tá ligado? Ah, sim, eu vi esse filme. É muito ruim, cara. É muito ruim. Scott Egg vai tomar no cu, não sendo esse tipo de animação fácil, filho da puta. Você não tá ouvindo. Não, ele não te obrigou a assistir. Ele não te colocou na cadeira, te amarrou. Não, ele não tá ouvindo. Não, tá sim, cara, tá sim. Só no mudo. Não, o Scott Edge. Ah, tá. Não, também não tá ouvindo. Não, mas tem um filme de ninja bom que não faz muito isso aí, que é aquele Ninja Fest. É. Ninja Assassin, é dos irmãos Wachowski. É dos irmãos Wachowski? É dele? Aquele filme é nosso, meu. Bem que o cara, ele não é, ele é japonês, ele é coreano, né? Então é um japa da Coreia. Tem a vibe legal, assim, tem a vibe legal do negócio, os caras falam assim, tipo, se tu tiver no escuro, o cara te mata. Tá, então, os caras prenderam o cara com os refletores apontando pro maluco, assim, uma sombra ali, o maluco já matava todo mundo no negócio. É, e tem aquela coisa, tipo, de treinamento fodido dele, né? É, o cara, o vídeo do treinamento, cara, é muito massa. Ele tem que se desapegar das paradas e tal, da guriazinha. E daí ele decide cansar dessa porra lá, que tem o maluco lá, que tem um Razalgu lá. É mó massa, velho, mó massa. Tem. O Batman é o dia, Não fez muito sucesso, né, esse filme dele. Desde Matrix, vocês não conseguiram fazer porra nenhuma, né? Não. E pelo que dá pra entender, eles acabaram fazendo o Batman Ninja, né, cara? Eles mal fizeram Matrix também, na real, né? O primeiro é muito bom, o segundo é. Não, o primeiro é ótimo, mas é que o primeiro devia acabar no primeiro, tá ligado? Eles fizeram V de Vingança. Ah, é? Sério? É, o V de Vingança deles. É, caralho, por isso que o filme é tão ruim? Não sabia? Não. Eu acho que eu meio que abstraí essa informação. Eu também, acho que meio que ignorei da vida. Como diria Tim Maia, eu tava defecando pra informação. Como diria Tim Maia, vale tudo. Eu não sei nem se foi ele que disse isso. Só não vale dar um cu. Não, isso vale também. Mais alguma coisa a falar sobre American Ninja? É ruim. Michael Dudikoff? É ruim. É ruim, só isso, cara. Cara, passava. Eu nunca assistia, velho. Passava essas merdas da tarde, eu tinha que arranjar outra coisa pra fazer, tá ligado? Você não teve infância, mano. Tem que nos anos 90 o Evandro de trabalhou, né? O Evandro já tinha 30 anos também, né, cara? Era pai de família. Esse. Deixa eu lembrar aqui, bom. Do jogo. Falar um pouco de. Voltando de jogo. E já falou pra caralho, né, cara? Tem Chu, ninja condenado pelo bigode. Condenado pelo bigode, exatamente. Nossa, mano, esse jogo é muito ruim, cara. Ninja que mata pessoas que tem geleias correndo também. Não, não é ruim, cara. Não, cara, o jogo é bom, cara. O jogo envelheceu o TS, mano. Envelheceu pra caralho. O gráfico envelheceu mal, cara, mas eu tava pensando no porquê, cara. É que esse jogo, tipo, em sprite, cara, a gente releva pelo negócio meio saudosista, tá ligado? Não. Você tá falando em jogo modelo 3D, tipo de Play 1? Não, mas aí tá, como é que no jogo ele é modelado em 3D, cara, a gente é muito mais crítico, porque é o padrão de hoje, tá ligado? Então a gente fica comparando com o que tem hoje. Não, mas sprite é mais bonito, é feito à mão, assim, é em tudo individual, sei lá, cara, 3D é embaçado, 3D sempre envelhece mal, sim. Cara, não. Cara, tem um jogo tão datado que o cara usa Saruel, velho. É, isso aí não tem argumento. Caralho. Ele tem a calça cagada, é isso que tu tá falando. É. Saudolão, né? Imagina o Godoff como um ninja da moda agora. Ah, tem Shu MC Hammer, cara. Ele usa aquelas calças de paraquedista, tá ligado? É. Olha esse desenho, é o Kakashi muito quadrado, velho. O brother era muito forte, ele era muito desproporcional, mano. É o Kokoshi, né? Ele tinha aquelas coxas do Roberto Carlos. Ele parece uma paniquete, cara. Ele tem corpo de paniquete, inclusive, dá um ligo. Pô, mas a jogabilidade é boa ainda, cara. Pô, Não é, cara. A jogabilidade é horrível, Zoist. Cara, eu tenho um amigo que ainda fala que é legal. Cara. É bom. Eu vou pegar pra jogar de novo, tá ligado? Pra ver se é bom ou não. Eu peguei, eu joguei. Olha o Zoist, ó. Olha o Zoist. Ô, mas eu. Ah, não, cara, a jogabilidade é muito ruim, velho. Não, cara, é bom. E que mais jogo? Bom, esse full filter. Porra, você. Bom, era mal, dava tiro e catava erva no mato. Quem mais lembra de algum jogo aí legal? Não, pra você. O Zé catar cavaco e cair no chão, né, velho? Zoei, tinha o cara dos jogos aí. Cara, eu não marquei nenhum jogo. Eu acho que todo mundo aqui só marcou o jogo, menos o Zoist, Evandro. Porra, não tem o Ninja Gaiden. Ninja Gaiden? Ninja Gaiden, cara. Tem um monte, cara. Porra, Ninja Gaiden era difícil. Ninja Gaiden era difícil pra caralho, velho. Ele continuou sempre difícil, né, cara? Até nos jogos de Xbox, a galera falava que era difícil pra porra. Assim. Sim. Só que eu acho que a dificuldade do jogo do Xbox é mais assim, você tem que fazer as coisas num ritmo muito... muito predeterminado. E tipo, eu acho que o esquema do bagulho do Xbox é que é tipo dificuldade por quantidade, basicamente. Tem muito inimigo, tem muito bagulho preto pra passar, diferente dos puzzles bizarros que era antes, tá ligado? Da agilidade maluca que eu tinha que ter, cara. É, tipo, você tem que ser tipo pixel perfect nos bagulhos que você ia fazer, basicamente, antes, tá ligado? Tem algum ninja de Dynasty Warriors? Provavelmente, não. Provavelmente sim. Não, mas na Samurai War, que a série irmã tem. Sério? É, eu tô ligado que desses jogos assim tem um de ninja assim, cara. Esses Warriors aí que o Zoist financia. É um monte de ninja brigando numa planície. É, seu ninja. Seu Samurai Pizza Cat, cara. Isso? Que é ninja no Japão e os americanos transformaram em samurai. Foi uma armadura maneira, dá pra vender bonequinho, cara. Eu joguei do Super Nintendo, do Nintendo que era legal. Cara, tinha o jogo da Tartarugas Ninja, caralho. É. Sim, esse é muito bom. Tartarugas Ninjas são ninjas, né, cara? Uhum. Não, peraí, tem certeza? São, cara, no original, do original elas são mais ninjas, cara. As do Michael Bay elas não são, né? É condenado pelo Michael Bay. Cara. Agora. A galera fala muito do primeiro jogo, cara, mas pra mim o Turtles in Time era melhor, cara. Tartaruga Ninja, pô, o primeiro era mais. Bom, mas no. Mas qualquer jogo de arcade, o Tartaruga Ninja é bom, velho, na moral. Tartaruga Ninja 2, cara, o filme lá, o. Mass Splinter não repreende elas por ter sido vista e tal. E aí, Stealth é o próprio. É, porque elas viram lá, o Vanilla Ice fez uma música pra elas e tal. Música espontânea, total. Pô, ele olhou ali, ele olhou, são Tartarugas, são Ninja e tal. Gol, Ninja, gol, Ninja, gol. O cara é um mestre, né? E o bizarro é que ele só faz música igual, porque tipo, go ninja, go... alright, stop, collaborate and listen. É a mesma música, é o mesmo Ice Ice dele. Só tem uma música, né? É a Ice Ice, go ninja, go. É isso aí. Exatamente. Mexeu pior música só. Popurri, cara. Mas a história do Satoru Ninja assim, em si é bem mais. Tanto o esquema da violência, do sair de noite e tal, sempre. Kawabanga, fase de Pique Ninja. Stealth. Né? É, sabe que Kawabanga não tem nos quadrinhos. É legal que. Não tem, não. O Kawabanga acho que surgiu no desenho aquele, o Galhaço. Surgiu no desenho. Erro, eles falam Kawabanga no filme novo? Provavelmente. Não prestei muita atenção, eu não prestei muita atenção, tá ligado? Sim, eu tava num canto chorando, não prestei muita atenção. Eu não lembro direito se eles falam, mas algo é mencionado em relação a Kawabanga. Se pá foi a April que criou, tá ligado? Também, assim como ela criou essa tartaruga. É, foi a April que criou, porque afinal o filme não é da Tartaruga Ninja, né? Da April. Quer dizer, não é da April também, da Megan Fox, cara. Não parece nada com a April. Tem isso também, exato. Chora. Podiam fazer um filme chamado April Tartaruga Ninja, só com a Megan Fox pintada de verde, vestida de ninja. Correndo pra lá e pra cá. Tem aquelas tartarugas ninja necrófilas, né? Não. Eu não sei como essa porra ainda não saiu do YouTube, não, velho. E é genial, cara. Eles bloqueiam tantas coisas, né, cara? E aí, tipo, as tartarugas necrófilas ninja não bloquearam. É legal, cada vez que eles fazem tartaruga ninja pra uma mídia nova, eles contam a história do começo e diferente. Exatamente, cara. Exatamente. Tem os meus. Depois vai estar linkado no post aí, aquele meu dossiê da tartaruga ninja. que eu falei de cada uma das versões e como que é contada a história. Torta, né, provavelmente. Sim. É assim que é contada. O melhor personagem da sua trilha ninja é o Casey Jones, né, cara? Pô, o Casey Jones é foda. Casey Jones é foda. Com gala. E ele não é ninja. Ele é um... Ele é um maluco. Ele é um lunático, né? Eu não lembro de muito jogo de videogame de ninja, cara. Eu lembro mais de filme. Só pra contextualizar. Lembra dos três Ninja Kid, cara? Sim. Mas eu tava confundindo com o Surfista Ninja, cara. Era o Tenten, o Rock e o... E o Silvio. Code, acho. Tenten, Rock. Tenten, Code e Rock. Eram os três Ninja Kid. Eles fizeram vários filmes dos três Ninja Kid com vários atores diferentes. Nunca seguiram um padrão. Ah, mas isso era total Sessão da Tarde, né, cara? Ah, mas era uma massa, cara. Tipo, eram crianças deixando porrada em adultos, velho. O que uma criança quer ver? Né? Quero ser foda. Quero bater em gente maior do que eu também, porra. Eu saí na rua pra bater em adulto. Cara, rimos muito. Voltei sem um braço. Nossa! O Sr. Miyagi, ele faz um bodo. Tem um pro Hulk Hogan, cara. Sério? Eu tô vendo uma capa aqui, Three Ninjas e o Hulk Hogan na capa. Hulk Hogan faz qualquer merda, né, cara? Sim. Eu achei uma capa pequena aqui, depois eu tô... Tava de bigodão? Ah, com certeza. Aquele bigode sai dele? Não consegue tirar aquele bigode? Achei que só... Eu acho que o bigode é tipo a bateria do Silvio Santos, tá ligado? Sim. Se você sair, mata. Se tirar o microfone, bateria morre. Então. Uma pergunta, guerreiros da virtude, aqueles gurus eram ninjas? Acho que era samurai. Que? Não, cara, acho que era Kung Fu, velho, na real. Ah, tá. Tá. Cara, o Hulk Hogan, ele tá parecendo o He-Man, cara. Ele tá com um bagulhozinho de He-Man ali, velho. Os lances chinesa lá, na madeira, fogo, metal. Ele era cultura chinesa ou japonesa, mas eles não eram ninja não, cara. Eles eram tipo um biruta ali. Ah, Vini, e os surfistas ninja, cara, que eu confundia com... Vai tomar no cu. Eles eram três, não. Eles eram três, não? Não, eles eram só dois. Ah, não, só dois. São dois, não. São dois príncipes de um país ninja, sei lá, aquela classe. Eu achei que o Rob Schneider era ninja também. Não, não, o Rob Schneider é um amigo zoado deles que trabalha numa pizzaria. Que não sabe surfar, coisa. Né? Não sabe fazer porra nenhuma, nem brigar, ele sabe. Ele ainda é ruim, esse filho da puta. Ele é ruivo, né? Esquecendo do Les Nielsen. Cara, eu vi o link que o Edson mandou, que é Hulk Hogan sem bigode. Uhum. É uma porra de um cara morto, não, mas não tem o Hulk Hogan sem bigode. Não tem, cara. Bigode, aí depois eu bigode. Cara, eu achei uma foto do Hulk Hogan sem bigode, cara. Ó, mandei. Hulk Hogan sem bigode. Ele sem bigode é a cara do Stallone. Caralho. Nossa. Não, ele foi o Stallone, caralho. Você é Stallone. Porra, Stallone, cara. Não. Só de ser cara de dele. Não, tá com ele, que tem outro aqui. Cara, é o Stallone com um lenço no então. É o Stallone sem cabelo de loiro, né? Ah, isso aqui é Photoshop, cara. Cara, esse aí é você, Edson. Ele esse achava muito engraçado. Eu sou o Edson. Pessoal, mandei uma foto pro Bruno e ele gosta. Ele abre a foto, é uma mina. Cara, eu tenho que compartilhar essa imagem dos Leslie Nielsen aqui, cara, no Surfistas Ninja. É terrível, cara, é terrível. Põe o link do meu post sobre o Surfista Ninja no post, por gentileza. Foi censurado aquele post. Não tem problema não, deixa censurado mesmo. Nossa, cara, eu tinha esquecido do nossa. Leslie Nielsen com o robô. Jesus, Leslie Nielsen Cyborg, né, cara? É o Cyber Shogun, se eu não me engano, é mencionado no filme assim. Meu Deus. E o Ninja da Pesada. Esse é massa, hein? Haru? Haru, o nome dele, não lembro. Aquele cara já morreu, né? Sim. Morreu de gordura. Aquele morreu? Boss. Morreu de... Quem morreu faz pra sempre, bro? Morreu de AIDS, morreu com 20 quilos. Caralho. Qual o nome daquele se bosta? Eu nem sei, cara. Eu esqueci, mas... É o gordinho que só faz filme de comédia. Isso, o Chris Farley. Pô, é mó massa, velho. Depois daquele filme que ele vende a sapita de freio lá, cara. Muito bom. Morreu de fumar cocaína, cara. Esse cara morreu mesmo. Eu tô confundindo com o... Aquele gordinho, o Samu Hang. Tô confundindo com o Samu Hang. Não, o Samu Hang é... Eu assustei, cara. Esse não morre nunca. Esse cara, ele morreu em 97, cara. Você sabe a lenda por trás da morte do cara que fez a Vegeta Pesada? Tinha um roteiro. Lá vem merda, ó. Não, sério. Tinha um roteiro de uma comédia de um ninja budista gordinho que fazia um monte de merda. Samu Wang. E passaram pro John Candy o roteiro. Enquanto o John Candy tava lendo o roteiro, ele morreu. Aí passaram o roteiro pra esse cara. Aí depois. Aí, enquanto ele tava estudando o papel, ele morreu. Aí eles cancelaram o filme. Qual filme? Eu vi o filme que era um ninja gordo. É um filme que o cara seria tipo um mongezinho gordo. Era uma comédia esse idiota. Mas esse é o ninja da pesada, cara. Que é com ele? Não, esse ele é um ninja, ele não é um monge. Ah, muita entendeu? Diferença. Tipo, é um ninja. Porra, tu descreveu porra. Pra mim o ninja da pesada, cara. Não. O filme foi cancelado, cara. Tipo assim, eu acho que o próximo ator que ia pegar, o cara desistiu. Era um gordo também, ele olhou assim. Não. Era um gordo também. Caralho, tá louco, velho. Não parece os ninjas do Chapolin. Pô, nesse... Ah, só um pouquinho. Nesse Ninja da Pesada tinha o Liu Kang, né, cara? Eu tinha esquecido disso. Sim, tem. Ele era o cara que tava... Cara, eu li o tal... Ele é o chinês de Tóquio? Cara, eu não sei se ele que é o chinês de Tóquio, cara, mas ele é... O Liu Kang é chinês. E o cara do filme lá é japonês. Pô, não tem como saber a nacionalidade do filho da puta, cara. Não sou o nome dele, cara. É tudo igual, tudo come patada de flango, não dá louco. É, flango, Lady Clinton. Mas um vem de pastel, o outro vem de celular, é diferente. O outro vem de cachorro queimado nessa boca. Aí é coreano. Véi, o pior de tudo, tem um maluco coreano no meu trampo, mano. Ele come cachorro? Come. Caralho. Não aqui, na Coreia, ele fala assim, véi, quando eu vou pra Coreia, os negros comem cachorro de verdade, meu Deus, caralho. Não é lenda, tá ligado? Que vibe. Então, ele é coreano, ele não é brasileiro, o descendente de coreano, ele é coreano mesmo. Porra, não, ele é brasileiro. A família dele inteira é coreana. Os amigos dele são coreanos. Os irmãos dele são coreanos. Os pais são coreanos. Só que ele teve o azar de nascer no Brasil, tá ligado? Esse papo foi no carnaval. Não duvido. Papo no carnaval. Ele não vai ouvir essa merda mesmo. Caralho, a gestação do coreano dura 6 dias, né? O cara transar no carnaval e nascer no carnaval. É Coreia, cara. Tá ligado que ele nasceu aqui, né? O pai dele abriu uma pastelaria. Vieram pro carnaval, deu pastelaria ruim. Pastelaria não, gente. O coreano é muita confecção, cara. Não, cara, pra completar o estereótipo, os pais dele têm um restaurante coreano no centro de São Paulo, tá ligado? Cara, eu tô ligado. Segue. Só vocês. Aquele cachorrinho, aquele poodle lá, é lá que você comeu mesmo. Seguindo aí, cara, quem mais quer falar isso? Ah, vou falar dos animes, então, porra. Tem no Naruto, tem no Pokémon, tem no Digimon, tem o Digimon Ninja lá também, com o Furimon lá, com o nome. Tem o... Porra, como é que foi aquela merda lá? O Ninja, tem no Medabots, cara. Você tava aqui quando a gente falou do Furimon ou você lembra de verdade? Não, eu tava aqui quando a gente falou do Furimon. Ah, tá. Quem lembrou do Furimon fui eu. Não, Deus é isso. Pois o este. Ah, fui eu que falei do Furimon, cara. Volta pro chat, volta lá no chat, olha lá, cara. Não tinha um Digimon que era ninja, cara. Não, era, aí a gente falou Ninjamon. É o Ninjamon. Seria mais óbvio, né? Aí, seria mais óbvio, né, cara? É porque eu pesquisei Digimon Ninja. Aí apareceu Ninjamon, eu acho. Ah, muito foda de ninja, que é o... Ninja Flow, cara. Olha aqui, ó. 10h08 da noite. Zoeist Ash, né? chupa gostadores de Digimon. Tem uns Pokémon Ninja também, né? Qual é o nome do cara? Eu não lembro, mas. Volta no chat, lembra. Lá do Elite Discord. Ah, não. Esse a gente não falou. Eu não lembro, cara. Eu não lembro. Pokémon não é minha praia. Minha vibe. Porra, e a gente não falou do. A gente não falou do Jiraiya, né, cara? Porra. O podcast não acabou ainda, né, cara? A gente falou do Lindomar Sub-Zero brasileiro. Calma, cara, não encerra o podcast ainda, mano. Calma. Jiraiya, cara, quem é que isso? Jiraiya, então, o Incrível Ninja. Ele tinha uma espada que era uma espada poeta, né, cara? Espada olímpica. Eu não fazia o menor sentido ela ser uma espada olímpica. Só funciona o quê? De 4 em 4 anos, essa porra? Eu também não entendi essa nomenclatura aí. É que na hora que você tira ela da bainha, ela começa a tocar carruagem de fogo. E aí tu vai em câmera lenta. Ah, cara, eu não lembro muito de Jiraiya, cara. Acho que o que eu assisti. Eu lembro que era ruim. Eu assistia mais era Jiraiya. Lion Man, cara. Lion Man era genuinamente não, ruim. Não, Lion Man? Sim. É ruim, cara. Mas era samurai. Mas Jiraiya era fuder porque tipo, tinha os outros clãs de ninja lá que lutavam contra ele e tal. E aí, do meio do nada, parecia um cavaleiro cruzado assim, da Idade Média, cavalgando um cavalo branco e lutando contra um ninja. Pô, Ney, era um bizarro. Tinha um ninja que usava um míssil, cara. Sim, tinha um cara que parava um míssil. Aí tinha os outros ninjas lá, que era um amigo dele, que tinha a minazinha que virava um ninja Jiraiya só que branco. Aí tinha o outro brother dele lá que virava um ninja roxo, se não me engano. E o único que não virava nada era o mestre dele e o Manabu, né, cara? Porque na aula eles não eram transformados. É, eu só quero dizer que não tem como uma coisa dar errado. Olha essa foto do Lion Man, tá ligado? Não tem como isso ser ruim, cara, de nenhuma forma. Não, é ótimo. Não tem. Boa tarde, fotos ninjas. Olha aqui, velho. Boa tarde, fotos ninjas. Metendo espadolão no cara aqui, velho. Já. Mas o bizarro é que ele tá usando roupa de samurai, filho da puta. Como é que tá? Era um samurai, não era? Ele era uma aberração, cara. Cara, é foda. Eu tô vendo os Lion Man G aqui, cara, e tá bem melhor. Tá bem melhor do que, cara. Ok, essa bosta aí também. Aqui, ó, Lion Man Ghetto. Mas era o Lion Man que é patrocinado pelo Gugu, não é? G Magazine lá. Nossa, cara, que isso? Ah, isso aqui deve ser moderno, cara. O Lion Man original é dos anos 60, tá ligado? Não, é isso aí, não dá pra ser. Ah, os anos 60 tava ótimo, cara, para. Nem dá pra ver o zíper ali do cara. Poderoso Lion Man. Caralho, mano. Era uma dádiva do Vini. Poderosa, Lion Man. A dádiva é tu virar um. Fazer mistério com você. Um monstro de pelúcia, né, cara? Ele não vai sentir os golpes, não. Isso é o Lion Man. Porra, mano, os caras é japonês, faz qualquer coisa que vende, tá ligado? Que se foda. Tudo retardo. Se foda, é, cara. Os caras comem cachorro, mano. Foda-se. Feito num rato aqui, cara. Sei lá que porra que tá aqui. Lion Man branco, olha que cara. Lion Man branco. Acho que o Lion Man branco foi o primeiro, cara. Depois, tipo, mudou. Uma das pessoas. Foi encardindo. Foi encardindo da roupa. Cara, tá ligado aqueles ursinhos, aqueles leão de pelúcia que terminava quase preto de tanta sujeira? Parecia isso, né, velho? Cara, uma das pesquisas do Google Imagem é Lion Man, uma dádiva dos ninjas, cara. Uhum. Ele não tinha uma mochila voadora pra se transformar? Sim, mochila voadora também, cara. E era sacanagem porque os inimigos dele não precisavam de mochila voadora. É. Pô, o Jiraiya era legal, cara. Eles vinham tudo ninja, tudo da puta que pariu. E nos últimos episódios começou a aparecer robô gigante. Aí foi pro caralho tudo. Caralho. Aí descobre que o Jiraiya é tipo descendente de um ninja alienígena. Caralho. Aí descobre o cara. Aí o Yuji vai lá, faz uma música. Tô virado no Jiraiya. Mano, o pior que o Jiraiya era o bagulho mais errado, porque ele tinha a porra de um capacete de borracha, tinha fita adesiva nos bagulhos, tá ligado? Era terrível, mano. Fita adesiva, cara. Nos negócios vermelhos. Não, o Jaspion, esse é o Jaspion. Ah, era o Jaspion, é verdade. O Jaspion cagado, eu vou ver se eu acho a porra. Agora tá saindo os durex, cara. Tá fazendo. O Jiraiya tinha uma arma, velho. O Jiraiya tinha uma arma. Ele tinha uma arma, cara. Ele puxava um bola. Trevoitão, cara. Pô, tu digita Jiraiya no Google Imagens, parece Naruto. O Jiraiya tinha problema, na moral. O foda é que a escola de ninja com arma de fogo começou com ninja púrpura, né, velho? Fodão. Eu passei o Jaspa com os durex da ombreira saindo ali. Caralho, cara. Cara. A roupa devia estar aí careca, né, cara? Aquelas fita tape em cinza, né, cara? Tava tudo gasta, porque ele apanhou pra caralho no treinamento ali, tá ligado? Não, o foda é que, tipo, tem coisas que ele tinha armadura registro. Tipo, arma de fogo, raio, espada, agora o tempo. Nossa. Faz mal, né? O tempo é uma vadia cruel, cara. É, sim. Seguindo aqui, pra gente não se alongar demais. Já que falaram de ninja em música ali, que tem a música do Virado no Jiraiya. Ninja, cara, ninja em música. Queria lembrar os amichos que tem uma música do Europa chamada Ninja Survive, que é muito foda, cara. Muito boa, tu deu o disco do Europa, Final Countdown lá. Show, recomendo. De jogo, cara, mais um que eu leio que eu segui até me lembrou. Eu joguei ontem, esqueci do jogo, né, de botar na pauta. que é o Mark of the Ninja. Jogo foda mesmo, cara, de... Stout, né? É, tem que passar as fases tudo no Stout, cara. Stout. É, tem que atirar, como é que é, atirar a estrelinha na... Stout. Nas lâmpadas, tá ligado? Pra ficar no escuro, pra passar pelos malucos. Tipo, a moral do jogo é passar sem ser percebido mesmo. Todo mundo que tu mata, tu tem que esconder os corpos. É... Pô, o jogo é bem foda. Eu usei um trainer pra passar de uma fase hoje, mas já... Porra, Ivan. É vida, cara. Trainer é vida, velho. Mas fudido do caralho lá, o cara sempre detectava lá, eu não conseguia seguir o cara, sabe? Usou um trainer no clip e foi embora, né? É, eu usei um trainer no detect, aí eu passava, eu ia caminhando junto com o cara, assim, durante a fase. Tipo o Luffy, né? Eu ia passando, às vezes eu pulava pra fazer uma pirula e tal, e aí voltava, tá lá o... Só um segundo, cara. Olha o nome verdadeiro da espada do Jiraiya. É Shiko Shinkuken. Significa espada do vácuo luminoso magnético. Porra, velho. Aí, chamaram ela de Shiko? Aí eu não posso. Por que não chamaram de chute no vácuo luminoso, né, cara? Isso... Sei lá, cara, chama isso de Chico, caralho. Chute no saco luminoso. Aí tu vê um saco brilhando, o maluco dando um chute nele. É, tem mudado de nome. Ou sei lá, cara. Aí é, bota espada olímpica aí, tá de boa. Espada olímpica, que nome de merda, velho. O Vini perguntou se Power Ranger valia só o Power Ranger. Ninja Storm, né? Não, cara, pô, tem o filme lá dos Power Rangers Ocidentais aí, que tem a Kimberly, o Tommy. Muito ruim. Aquela porra lá. Cara, eles viram ninja naquela porra. Tudo bem que nós vamos pra um outro planeta pra virar ninja, né? Com o poderzinho animal lá. Mas é ninja, cara. Pô, mas porra, o... Mas tem um Power Ranger específico que é, né? Que é de ninja. Sim, é o Power Ranger Ninja. Ninja Storm, que o extra deles é um samurai. E aí tem os outros Power Ranger Ninja que na verdade não são ninjas, são Power Ranger Shinobi, que aparece na primeira série dos Power Rangers, que eles vêm de um planeta que ele tá ficando sem água, se não me engano. E aí são cinco Power Rangers, todos eles das mesmas cores que os Power Rangers dos primeirões lá. E por sinal, tem a mesma cor do seu uniforme? É, mas eles são bem mais toscos, assim. E a mesma cor de pele, porque o asiático é amarelo e o negro é o preto. Não, não, cara, isso era no Power Rangers no ocidental mesmo. Então, se eu não me engano, eles tinham eles eram, tipo, várias raças. Assim, o asiático era tailandês, porque ele era homem num e mulher no outro, era isso? É, tipo, assim, cara, era bizarro, mas tinha... É. Na primeira saga dos Power Rangers aparece um Power Ranger Shinobi lá, que vem de um outro planeta. Porra, eles têm com ninja de outro planeta, cara. No Power Ranger japonês, o asiático era o vermelho, o asiático era o preto, o asiático era o rosa. O asiático era todo mundo, cara. Foda os ossos. E deixa eu ver. Vamos esvaziar as pautas aí pra terminar o podcast. Zeus, tem mais aí pra falar? Porra, ninguém me chama pra falar as pautas. Ah, vai, fala então. Assim, vai, fica Vegeta cheio. Ó, eu tenho o Jago do Killer Instinct, o Jiraiya já foi, Naurto já foi, o Strider Hero, a Mai Shiranui do Fatal Fur The King. Essa vale uma imagem no post. Exatamente. Tem o Ninja do Capitão Comando, que eu acho que chama Ninja. Pois tem, é, cara, eu acho que eles chamavam Ninja mesmo. Era eu acho que era. A Umi aquela, né? Não, era o Ninja. Não, ninja. Porra, não, era um... Ah, tinha o Ninja, tá certo. Era um Ninja que dava um boneco. Essa era a múmia. Múmia usava o boneco. Tinha o... Tinha o ninja do G.I. Joe, o bonequinho, que eu não lembro o nome, Snake Eyes. Tem a elétrica, tem o Fruit Ninja, tem a elétrica de novo, porque eu penso que marquei duas vezes. É o ninja do Capitão Comando é o Ginzu. Ah, é verdade. Genérico. Em homenagem às facas Ginzu. Tem, cara, Power Rangers Ninja duas vezes porque eu sou burro. Tem o Ninja do Hunter vs Hunter, que é o Hanzo. Tem o Lindomar. Tem o Greninja, que é o Pokémon Ninja. Tem o Ninja da Rocha, que eu já falei. E tem a Kawasaki Ninja, só pela piada. Meu Deus, vai ter uma moto no banner, caralho. E acabou. Ninja, o resto dos ninjas eu não lembro porque eles fizeram o papel deles direito. É. Godoka. Cara, no meu sobrou o Demolidor, Elektra e o Lindomar, cara. Pô, ninguém lembrou da Psylocke, cara. Eu lembrei, eu não falei? Não. Ah, falou Elektra duas vezes no Psylocke. Tô marcando Power Rangers aí, cara. Porra, é porque o meu tá assim, olha. O meu tá assim, olha. Power Ranger Ninja Storm, Elektra, Ninja. Psylocke Elektra, Power Rangers Ninja. Tá assim, exatamente ninja. Nessa ordem. Ninja de novo, tá ligado? Que não tem nome nenhum. É, muita doença, cara. Cara, o Batman é um ninja, porra. Ele tava falando do Batman. É, no filme ele é ninja. Ele é um ninja, cara. Essa é a diferença. É um ninja de merda. Isso, então. Tá, pra fechar o meu. Porra, não, peraí, se o Batman é ninja de merda, então ele é o ninja mais efetivo do mundo, né? Vai, foi mal, continua o Zwist. É, não, eu tô tentando. Eu falei o Zwist pra isso? Eu parei o Zwist pra isso, velho. Eu tô tentando entender. Pô, a gente já falou quase tudo, cara. Já falamos do The Ninja, tem o Ninja Inuana, Jirai, Namamei. Tá, tem um anime legal pra caralho, saiu até um mangá aqui um tempo atrás, que é a Lenda de Kamui. Não sei esse ninja lá. Tem o Ninja Non Sense, né, também, que é de comédia, eu vou fazer um post uma hora ou outra aí. Faz pra sair junto do podcast. É, eu vou preparar um podcast. Não tem o Ninja no Rama Meio? Se pá, tem. Ah, capaz de ter, cara, né? Lá tem tanta coisa naquilo lá que... tanta bagunça aquela porra. Esse aqui, cara, é um mangá de 3 edições que saiu aqui no Brasil, acho que foi editado pelo Abril, cara. Puta tempo atrás, tá ligado? É bem legal e é daquele tragicão. Ainda tá saindo, acho que é um mangá dos anos 60, 70, cara, que tá saindo até agora. Ainda tá saindo, lançou esse nos anos 60 e ano passado lançou o Volume 2. Tá mais rápido que o antes fosse, cara. Mas o pior que essa merda foi uma alta, ligado? A mesma vibe do Vagabond, assim, só que o cara tirou mosteiras por mais tempo. Saiu numa viagem com o Miura, tá voltando agora, desenho. Tá jogando Super Nintendo, né, cara? Lâmina do Imortal, Lâmina do Imortal. Tinha ele é ninja? Lá, eu acho. Não, ele não, mas... Ah, tá. Ele é um Ronin. Eu tava tentando lembrar se tinha algum ninja ou não. E Vagabond? Vagabond não tem, samurai. Então aparece samurai. Um ninja. Samurai. O mais próximo de um ninja que aparece no Vagabond é o maluco da Kusarigama lá. Nossa, gente. Mano, por que a mulher melancia tá. É, melancia traço diabo? Gorda, né, cara? Essa gorda. Pô, tem a ninja do funk, cara. Ninja do funk, cara, acho que eu. Ninja do funk? Ela que canta a dança da morte. Pô, caralho, o Stick não é um ninja, pô. Stick é, cara, a gente falou que é. Não, Stick é motorista, cara. Entendi. A ninja do funk, se fala, tem uma sexy dela em algum lugar escondido, tá ligado? Nas minhas cartas de revista. Mas não é da ninja do funk a dança da motinha? Acho que não. Talvez. Não. É do Jonathan não, da nova geração. Não, mas é uma merda, tá ligado? É da entregadora do funk. Entregadora do funk, nossa. Que a mina tá menstruando bichinhos. Que? Nossa, que isso? Cara. Meu Deus! Isso, mano! Que é a melhor imagem do mundo para as pessoas terminarem o podcast. É, mas a gente falou do time Shotsukai lá do. Ah, do Yu Yu Hakusho. Ah, Yu Hakusho. O Jin, o Toa. Toya. O Jin, aí tinha o Tin. Não, o Tin Yu era do outro. Não, o Tin Yu era do Loku Yukai. Cara, caralho, velho. Tinha um maluco da Terra lá que tomou a biaba do Kuwabara. Yukino, né? Não tinha o cara das maquiagens também nesse? Sim, tinha lá sim. O que morreu, o Katena lá, o Katena do Yu Hakusho, que era o maluco das maquiagens. Tinha o maluco do suor também. Isso, tinha não lembro, só lembro dos outros dois que sobraram vivos. É, mas o Saldinho e o outro lá que tá depois. É que só sobreviveram dois, né, cara? O Toya e o Jin. É. Mas foi tudo pro caixão. Não, Shikamaru não era deles também. Ah, e tinha o Tio Riei também, que é um ninja, cara. Pois é, cara. Cara, ele não é um ninja. Não sei bem, né, cara. É um ninja sim, cara. Não, ele não é ninja. É rápido. É o Ninza. Ninza. Ninza Hot. Ah, e foi um negócio que a gente comentou antes, cara. Uma vez eu lembrei dessa porque eu namorei com uma menina pra ser com a Puka. Caralho, velho. E o namorado da Puka ele é ninja, né? Cara, Zuiz, você era um ninja. Você era um ninja? Pô, não tem o cara lá do Tiger Bunny, que é um ninja também? É verdade. Não sei, eu não cheguei tudo isso. O maluco ele fica aparecendo e tipo assim, olha eu aqui. Porra, tô não é ninja. Ele, cara. Tem um maluco com um shuriken gigante nas costas. Ah, tá. Uma máscara de kabuki lá. Tá. Ele tem uma shuriken, ele é um ninja. Ele tem um shuriken gigante nas costas, ele é um ninja. Cara, mas teve um tempo, cara, começo dos anos 90, que as escolas tinham que ter um puta cuidado pra evitar do moleque retardado ficar levando shuriken, ficar levando... Uhum. Cara, eu lembrei agora... É... De um chaco. Shuriken de papel, cara, e aquela porra não ficava pra caralho, velho. Shuriken de papel. Ah, eu acertei alguém com uma dessas aí uma vez. Matava. Ah, eu só jogava tesoura aquelas de costureira nas escolas. Tesoura quem? Eu abri a cabeça de uma guria na segunda série, cara. Quase que fiz no colégio. A gente só fazia esses shuriken de papel com cartolina, cara. Pra matar. Sim, mesmo, cara. Porra, isso que é. Era garantia de machucar alguém. Então, deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Bom, eu notei só que o Ender the Ninja, que tem a melhor morte de todas, né, cara? É, ninja. Morte mais bem feita, vai estar no post. Lindomar, Sub-Zero brasileiro. E acho que acabou a minha pauta aqui também. Já tinha tudo. A audição pra ninja, aquela, vai estar no post também. Que o Edson mandou antes. Audição pra gente. Ninja, cara. Eu já guardei o link até. Aqui é o Afro Ninja, né, cara? O Afro Ninja ali no meio. Boladaço de amor. Então é isso, galera. Mais algum ninja pra falar? Então podemos dizer que a gente falou de todos os ninjas existentes da humanidade. Ah, a gente deve ter esquecido. Ninja pra caralho, cara. Ah, então a galera lembra nos comentários. Não, vocês vão lembrando aí, né? A gente só deixou de fora, igual a gente falou, só deixou de fora os ninjas competentes, porque os incompetentes a gente lembrou e a gente viu, isso, né? Tipo a Kit Pride. O aranha do nível do Mangaverso que a gente viu. Mangaver, do clã da aranha. Não lembrar. Então é isso aí, galera. Eu vou deixar aqui um melhor cosplay de Capitão Comando que eu já vi, passei pra vocês. Pra poder encerrar o podcast, mano. Jesus! Que olho bebê, cara! Jesus! Cara, os bracinhos ali, olha que coisa bem. Que caralho! Feio, velho! A múmia, né, cara? A múmia ficou bom. O ninja segurando um sacolão ali, cara. É a marmita, cara. Tenho certeza que é a marmita. Caralho, velho, que tem esse bebê, velho? Vai tomar no cu. Cara, o cara tá com as mãos do cara tão dentro da fantasia, tá ligado? Então, tipo, ele não consegue nem fazer nada nessa porra. Tá, as mãos do cara, esse braço robô aí. Robô, né? Então... Sim, os braços robô, mas os braços robô não tem saída pra mão do cara mesmo. Ah, não. Fudeu, o cara deu, tá cara. Perdido. Cara, tá com sal na língua, ele tá fudido. Se os outros caras não forem brother dele, ele tomou no cu, cara. Cara, o maluco da múmia é o único que deu sorte ali, porque ele tá olhando pra câmera pensando assim, eu sou o único que não vai ser reconhecido nem. Cara, a faca da múmia é maior do que a espada do ninja, cara. Então tá, galera, até semana que vem, mais um podcast. Abraço! Alô! Eu? Chega, mano, na moral.